Detran 3192, boa tarde, Breno. Gol 396, solo 33, Olivar 121 decimal 9. Região 9, boa. Boa. Minha livrou. Uno 396, livrou, Xambu, ingressa via Alfa Kilo, Pate 3. Reporte na saída do Pate 3, o Uno 396. Alfa Kilo, Pate 3, Uno 396. Aguardando a posição de pouso para 3192. Volume 649, pista livre, 3 lado decolagem, vento 170 no 4 nós. Confirme. Whisky Oscar Uniform, prossiga. Alto e claro. Dois pistoletes para autorizar pouso, uma centena no 4 nós. Livre pouso 990 da 3192. Volume 649, decola os 35, controle 19, décimo 8. 198, 649. Controle, boa tarde, voo 1649. 1649, boa tarde, contato radar na decolagem, sua 220, vigilância. Ascensão 220, vigilância, voo 649. Afirma, prossiga conforme autorizado, voo 649. Afirmativo, conforme autorizado, daí eu leio, da leda. Direto de Alfa. Visão 55 na posição 7 para pushback acionamento. Tantri 15507, portão está livre, report táxi. Autorizado, reportará, Tantri 155. No 396, em frente 03 ao portão, no pátio principal, tem condições de agilizar, por gentileza? Vamos agilizar, 03 ao portão, vou no 396. Afirmativo. Oxené 6327 é o Solon. Prossiga, escuta. É coordenação com a equipe de Solon, após o bang da Gol Varg estacionar à sua esquerda no portão 03. Tá livre seu pushback acionamento no 01, no portão 1, Xené 6327. Tá ok, em coordenação e visual com o banho, vai iniciar 6327. Afirmativo, após o mesmo parquear, ok? Certo. São 3192, solo 38, livrar direito no 21 no décimo 9. Livrar 219, está 3192. Passando no corredor Interlagos, o Vitor Índia Juliette. Vicente, mantenha-se visual, aguarde transferência, Vitor Índia Juliette. 10-4, põe a transferência, aguardando para a transferência. Solo Salvador, 031, 92 de Bruno Assis. TAM 3192, ingressa via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte na saída do Pátio 3, ok? Portão previsto é o 07 no pátio principal, temos o Airbus da TAM liberando o portão no exato momento. Reporte na saída do Pátio 3, TAM 3192. Ok, então Alfa, Kilo vai reportar na saída do Pátio 3, TAM 3192. Cliente da informação Guerra solicita o 360 para o Galeão. 360 Galeão, só não copiei a matrícula da aeronave, o call sign. É o voo 1785. Voo 1785, informa sem curso e a Serra, pronto, cópia. Já de imediato. Voo 1785, Salvador Galeão, 360 nível, autorizado, Upper Whisky 50 é a rota. Decolagem da 1-0, que é a pista em uso, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, onde intercepta a rota Upper Whisky. Na verdade, após Bidev, vai interceptar Upper November 857 até Porto Seguro. Após Porto Seguro, Upper Zulu 16, após conforme o plano. 5526 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 8. Voo no 785. Gente, autorizado, Galeão no 360. Decola da 1-0 com curva à direita, saída da El Leda. Leda Bidev para interceptar Upper November 857 até Porto Seguro. Upper Zulu 96 até Grampo, depois Upper Zulu 14 Barbacena. Transponder 5527, controle de saída 1198, torre 1186. Só corrigindo o transponder, é o 5525, 5525. 5525, ok, obrigado. Nada, reporte quando pronto para acionamento e push, cotejamento correto. Reportará. Para o Taxi, 327, 85 a bordo, Salvador, 2 horas. 85, 2 horas, Salvador, é o Xanem 327. Meio, Salvador. Apenas confirmando, é 085 Salvador 2 horas? Negativo. Sente 6327, tem livre táxi via Indy no ponto de espera, chama 2086. O altímetro agora 1010. 6327 da Oxené. Sente no ponto de espera, 286, obrigado, bota lá, João. Portão 3155 para o táxi, 178, 3 horas e 50, alterna Galeão. 3 horas e 50, Galeão, só não copiou o POB. 178. 178, Ciente, TAM 3155. Tem livre táxi via Juliette Alfa, segue fornecendo a Xanera Bianca como número 2, no ponto de espera transfere torre 386. O altímetro agora 1010, 1010, bom voo. Autorizado táxi via Juliette Alfa como número 2, com 1010, 3155 da TAM. TAM 3192 vai dar passagem ao Airbus da companhia após ingresso, portão 07. Ciente, TAM 3192. Oi, Salvador, boa tarde, 638, 6327, pronto, ponto espera, dando zero. Oxalá, 327, autorizado a linhagem decolar, pista 1-0, vento 1-centeno no 4 nós. Ali decola, qual foi o cliente desse, o controle 6198? Isso aí, 6198. É, obrigado. Salvinho, Juliette, passou 2 milhas. É autorizado pelos pista 1-7, 1-centeno no 4 nós, Júlio. É, mas mora 4 nós, Júlio. Torre Salvador, muito boa tarde, Hotel 3155, ponto de espera da 1-0. Boa, 3155, ali mantém pista 1-0. Ali mantém, tá 3155. Juliette, solo aos 4-4, exato backtrack, reporte pistoleiro. Chanarme 327, decola os 45, controle 19, decimal 8. 19-8, boa tarde, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, 6327, Chanarme, da El Letra, passando 1500. 6327, da U, Chanarme, contato radar vigilância, prosseguiu conforme autorizado. Ah, é, segue o perfil, da El Letra, 6327. A estacionar e a frequência. Controle autoriza da EL para 6327, está presente? Afirmo, livre da EL 6327. Ativo. Só 3155, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1 centena, 1612 nós. Livre decolagem, só 3155. Possibilidade nível final 200. Mantenha 200 e aguarde 6327. 27. Então 3155, decola os 48, controle 19, decimal 8. 198, boa tarde, 3155. Boa. Level clear for this approach, report established no localizer, 5729. Right here down 2000 feet, 1011. L10, report established, 6729. You're correct. Papa Tango é com Mike Tango na escuta do controle. Ali, Altan 3155, decolo na saída da El, solicita pro Edileda. 3155, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado, tá? 3155. 3155. Como é que tem o controle? O contato radar foi perdido devido à perda do retorno do equipamento transponder. Conforme. próximo se mantém ainda 2.500 ou qual altitude que mantém? Mantém seu transponder acionado, por gentileza. O contato radar foi perdido quando passava o azimuth 350 de Salvador a 30 milhas. Ok, Sérgio. Control web 6729, request for speed fly head and Duna. Okay, 5729, there is no traffic, so you're clear to Duna position. Confirm that you are able to complete the LF, the ILS final approach flying Duna direction. Yes, sir. Roger that. Come back, establish clear for LS approach. Report established, 6729. Controle BA 327, Xuxa, né? Proceda. Ideal seria possível, senhor? Confirme. Ideals, pro Ideals. Passou 130, chama Recife agora em 251, solicita direto ao centro, vai ficar bem melhor. 251, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Azul 4118, suficiente da informação Sierra, autorização Confins 360. O Azul 4118, Confins, informação em curso Sierra, pronto, cópia? Acerto. Azul 4118, Salvador Confins, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Up Zulu 16. 5537 é o transponder, 5537, 1198 é o controle, 119.8, Azul 4118. Autorizado Confins, 360, decola 10, na saída da El Leda, Bridge, curva direita, Up Zulu 16. 5537-198, azul 4118. Cotejamento correto, 08 ao portão, reporte quando pronto. Para acionamento, push, 4118. Obrigado. Paulo Gol, 785, pushback, acionamento, posição 4. Gol no 78504, o portão tá livre, é por táxi. Reportará. Papa Tango, é como é que Tango, contato radar restabelecido, 40 milhas, azimute 340 de Salvador. Fica piscando como se estivesse acionando a identificação só. E fica até numa cor diferente das outras que a gente aqui tem na tela. After reducing at your description, number one for approach, I see that you are intercepting the localizer now. Roger, established now, 6729. Roger that. Complete LS approach, tower 1 on the small 6, afternoon good for you. This is for you too, and tower 1186, thank you, have a nice job. You're welcome, 5729. Regressão 55 passa 130, Recife, 1251, boa viagem. 3155, boa tarde. Boa. Salvador Tower, good afternoon, wedge 6729, establish ILS, runway 10. WebJet 5729, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 16 knot, Altimeter 1010. Roger, clean lane, runway 106729. Agora ele não está recebendo nada não. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1075, informação Romeu. 1075, boa tarde, passando 15 mil, desça para 5 mil, ajuste no 010, via mar, identifique vigilância. Ok, descendo, passa 15 mil para 5 mil, ajuste no 010, via mar, vigilância. Confere. Altímetro 1-0-1-0, bom voo. E a Índia, o 785 no posto espera, chamou no 186. Negativo, nós não estamos recebendo. Lima, Charlie e Juliette, agora mesmo, problema anteriormente, ele está recebendo só o Y-Dente. Exatamente. Foi no 785, observando o tráfego 737, o WebJet curtíssimo sinal, após passagem ali, mantém pistão zero. Ali mantém o nosso 785. Salvador, boa tarde, bom, 1965. Espera aí, amor. Gol 925, controle, desça para 4000, bom, fio no 0, 10, gol 1925. 4000, bom, fio no 0, 10, gol 1925. Afirmativo 925, ação de identificação vigilante. Aciona o gol 1925. 219, obrigado. Nada. tarde, 572 Lago L na Fox. Confirma, é o 5729, Livrão chamou? É o 5729 na Fox. No 8 nós. Decolagem, voo no 785. Aquilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, no pátio 3, portaria para ingresso principal 5729 Web. Decola 01 no controle 119.8. 1198, boa. Boa. Tudo 1785. 75, sobe 360, Dayal, vigilância. 360, 1785, Dayal. Gol 1075, desce 2000, autorizado ILS, ajuste 1010. Ok, desce 2000, ajuste 1010, 1075. Ingresso, porta principal 5729 Webjet. Afirmativo, até o meia dúzia no pátio principal, 5729 da Web. Afirmativo, meia dúzia de 12, o 5729 Web. Tem outro também, né? Meia dúzia de tudo. Alfa Tango, mantém o 0135. Você tem o tráfego do Quilo Romeo Oscar também nos corredores, corredor Vera Cruz agora. E está no setor sul da ilha. Ciente, Tango. Sony 0135, posição normal. Quilo Romeo Oscar mantendo no 1500 pés, via corredores, reporta em